E foi assim que começou essa história de encontrar o Galileu. Mas aquilo de gigante da floresta a gente não entendeu. Mas vamos lá, vamos nós, que amanhã é dia de caminhar. Lanterna, mochila e cantil, e todo mundo dormiu.